a fotografia mais perfeita. Esta foto vai sair tão bem e vão todos sorrir, os cabelos a luzir, encontrar o ângulo certo e também a luz. É a fotografia mais perfeita, que é quando toca reunir. Para ser perfeita a fotografia, a cidade vai sorrir. Nós vamos arrasar com roupas novas. É divertido treinar cada pose. Estou a escolher chapéus, não me quero apressar. Eu tenho tantos dentes para escovar. Ficamos prontos pouco a pouco. Pronto, agricultor, tem que ir. Estou sim. Vai tocar vestir os fatos de notas, a polir as foras e engraxar as botas. A fotografia mais perfeita é quando toca.